Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos a queimada. Eu sou o Joel Suki e eu andei com o PC e ele quase bateu o cara do Chevette. Vixe, soltaram um psicopata no trânsito. Aqui é o Theo Luz. E eu não entendi que o PC tirou a carteira. Tirou aí. Ei, aí, mano, PC, tu tá gravando de dentro do carro, é, mano? Ele foi lá pra dentro do carro, né, mano? O paliozão ali. O bicho pra ficar no espírito ali. E aqui é o PC, e pra mim tirar a minha carteira com 100% de sucesso, eu tive que treinar no simulador de carreta. Porra, caralho, meu microbião, mano. E eu sou o Neto, e a primeira vez que eu vi o Theo dirigindo, eu ri demais, ó, mano. Isso aí foi ver. O Manel passando dentro do carro, né, dando tchauzinho, o cara, vixe, mas já veio. Primeira vez que eu vi esse bicho dirigindo, foi esse bicho fazendo uma curva ali na Padre Anchieta, mano, faz capota ali, mano. Ei, mano, pariu, mas com o mais de todos é o ferrolhozão, mano, vixe. O Vitor. Esse bicho fica puto do trânsito, mano. É muito engraçado, mano. Aí tu também se altera, velho, e tu fica meio nervoso. Não, mas ele fica ao extremo, mano. É muito engraçado, olha lá. O meu pai também fica puto, mano. Eu vou tentar gravar aí pra vocês assistirem. Manela aí, ó. Se tu pega a carona com ele, tu grava, mano. Manel aí, o Neto, o PC, conhece meu pai, né, ali e tal. Ele é meio de boa, né, ali, tranquilão, né. É. Quando ele tá no trânsito, mano, ele chega assim, fala da puta, sai do meio. sai do meio. A gente fica puto, mano. Que trânsito, mano, uma parada, mano, que mesmo o cara sendo muito tranquilo, mano, tem umas coisas que dá raiva demais no cara, ó, mano. Principalmente essa parada aí, mano, do cara ir a 50, mano, na mão da esquerda, ó, mano. Puta merda, isso aí deixa o cara muito puto, mano. Cidade zona ali, o cara 50ão é massa. mas a parada que comprova mais essa parte aí, mano, é aquele desenho lá do Pateta, quando ele pega no carro e se transforma no monstro, mano. Ei, mas esse bicho ainda é usado, é, PC, nas aulas de trânsito, mano. O quê? Esse episódio aí do Pateta, mano. Vai duvidar, pode ser, viu? Não assistiu não nesse episódio, mano? Passava. Não assistiu não, mano, na tua autoescola? Não. É bem isso, mano. Ah, então ensinaram errado, hein? A autoescola do PC é fraudulenta, hein? Ué, não passaram Pateta, velho? Aí você perdeu a credibilidade. Aí eu pedi o meu dinheiro de volta aí, mano. Tu é doido. É por isso que tu vive batendo no carro, mano. Sai daí, mano. Teve uma vez, mano, que meu pai, ele foi deixar minha esposa no trabalho, né, e tal. Aí passou um motoqueiro, mano, tirando uma fina no carro. Aí o guidão da moto, né, tacou uma chibatada no retrovisor, né. O retrovisor ficou todo pra frentezão, né, mano, quando o cara bate assim no retrovisor. Ele vai pra frente, se entorta todinho. Aí meu pai, assim, aí abriu o sinal lá na frente, né? E meu pai, mas agora eu vou pegar esse baitola aí. Teu pai assistiu o desenho de Pateta. Saiu voado, mano, ali, aí... Minha mulher chegou atrasada no trabalho. Não, vou pegar ele, eu vou pegar ele. Ixi, menino. Perseguição muito louca, viu? Meu pai assistiu o filme do Pateta. Conta aí, como foi o teu episódio de tira na carteira aí? Pô, aliás, por que foi que tu decidiu tirar a carteira? Ah, tô querendo dirigir e já tá ficando velho. Aí tu recebeu o segurozão, né, do trabalho, comprou um carro, né? Ei, PC, é. Tem quantos anos? 29. Ixi, o cara tá velho mesmo, acabado. Fui tirar lá, um dia lá eu afoguei o carro umas 4 vezes no cruzamento. Foi não, mano. Afogou o carro, tava chovendo. Não. Mas tava lá com o carro seco, mano. Você não entendeu a frase, não. O bicho deixou o carro morrer no cruzamento da lei da BR, ah, olha ver isso. Eu pensei, bicho usa gírias de piloto, né? Não é, velho? Afogar o carro, mano, já veio. Afogar o carro. Ela tava lá no cruzamento, ó. Tirava o pé da embreagem muito rápido, o carro morria no meio do caminho. Aí os caras atrás tudo buzinando. Tô nervoso. Aí não. Qual era o cruzamento desse aí? Sei lá, nem me lembro. Era perto do Jorge Ouvido. Vixe, velho. Eita, esse ali no meio da. Calma. Não, mano. Um carro ouvindo atrás dele. É, foi massa, era o meu instrutor, mano. Se preocupe, não. O pessoal de trás deixa buzinar, só se preocupa com sua direção. Os caras atirando no carro do PC. Eu estou não. Se preocupe, não, que o carro é blindado, mano. Deixa esses baitolos gritar. E o cara com aquela roupa de a prova de bala, né? Eu quero. Pode deixar atirar, PC. Deixa atirar à vontade. Aí depois que eu aprendi, tá fazendo curva 50 por hora. Eu achei massa, o PC tava me falando isso aí, que ele tava numa rua, né? Aí ele foi fazer uma curva, véio. Aí tava ele e o instrutor dele, véio. Aí o PC a 50 km por hora fez uma curva de uma vez, mano. Cadê isso, PC? Você nem diminuiu a marcha, não. Foi do jeito que o cara vinha de quarta e só virou um volante. Foi, mano. Esqueci. O cara andando com duas rodas só, né? O cara. É, mas putaria que tem toda uma mecânica, né? O cara deixa o carro no ponto morto, diminui, né? Passa a segunda pra poder fazer. Aí o PC esqueceu tudo e só virou um volante, né? Ei, mas eu fico com puta ali no trânsito, mas com essa putaria do cara fazer a curva. Só que tem cara, mano, que o cara vai para o carro, mano. Assim, o cara vai devagarzinho, mano, fazendo a curva, mano. O cara fica bem devagarzinho, mano. Eita, menino, você tá dirigindo uma carreta, né, mano? Olha só, agora falar em carreta, mano, eu fico puto. É os caras que vão fazer a curva. Aí o cara abre o volante, tipo, o cara vai dobrar pra direita, o cara abre o volante um pouquinho pra esquerda. O cara quase entra na outra faixa, né, mano? Ué, aí eu digo, eita carreta, mano, já bem isso aí, mano, cara. O Manel faz isso aí. Ó, doido. Pai, tô. Eu achei massa o Manel ali no Iguatemi. A gente chegou no Iguatemi, né? Pra assistir um filme lá, o Manel assim no estacionamento a 60 quilômetros. Voado. Aí o cara da bicicleta, meu, o cara do estacionamento. Ei, baixo! O cara com os braços pra cima. Então, o cara disse: tu tá na BR, não, porra! A parte foda foi o que aconteceu com o Adonis, mano. O quê, velho? Tu andou com o Adonis, não foi, mano? O carro dele, velho? Foi, mas tava vindo lá do Sun, ó. De noite. Aí o Adonis foi sair ali, mano, na rua, mano. Aí viu uma picapezona na frente dele, mano. Ei, mano, mas peraí, mano. Tem que ver o contexto aí, mano. Tu tava no Sana, no evento tão longe que só uma porra, né? Aí tu passou. Tu tava também, mano. Tu tava até com o Honda Civic nesse eu? Tempo aí. Tava. É? Foi que a gente foi pro Road, foi pro Friends. Ah, mano. Aí, beleza, aí, foi nesse tá, dia aí, porra, né? Tem tempo, essa história aí. Esse dia aí foi aquele dia lá que eu, era pra mim ter uma cortesia pra mim e não tinha, tinha que o Adam ter que pagar pra mim. Aí. faz parte, né, também. Aí até hoje vocês são parceiros, né, mano? Tu e o Adonis. É. Aí depois ali a gente foi embora. Aí o Adonis, quando foi botar o carro pra seguir, já a caminhoneta na frente dele, mano. Eita, mano. O cara ia levar o retrovisor dele, mano. Vixe Maria. Ele só virou o carro de lado, pegou a mão, botou no retrovisor e tá cego. Tá vendo essa porra desse retrovisor não, tu? Ó, o cara, mas volta pra autoescola. O que? Falou em tripadão, não foi? Bora. O caminhoneiro. É por isso que no trânsito o cara fica valente, mano. Porque o que vale no trânsito é a rapidez do automóvel, mano. Se fosse no meio da rua, mas dificilmente o cara ia discutir com o Adonis, né? É, que olhar o tamanho do braço do Adonis, né? E tal, o Adonis mal encarado, que isso é uma porra. Agora, cara... no trânsito, não, mas se o cara tiver com um carro mais veloz, mano, o cara passa dando cotoco e vai-se embora, mano. É mesmo, é verdade. Agora que eu me lembro mesmo, que o cara ficou calado, porque quando o Adonis botou pra virar o retrovisor, ele deixou o braço à porta, assim, na porta. Por que tu não atirou pra cima, mano, pra fazer pressão lá com o cara, mano? Tá desarmado, né, nesse tempo. É, aí dentro. Eu acho putaria isso aí, né, mano? O cara passa xingando, né? Ei, fala da puta, não sei o quê. Aí, acelera. Acelera, né? Aí, ao invés do cara falar, né, fela da puta, aí para o carro, né, desce os dois, aí, pois vem, Betinho. Não, bem, o cara agora eu queria refugido. Fazer um protesto, né, porque... dia desse eu tava conversando com o Thelma, e eu cheguei à conclusão que o trânsito... ele só vai piorando com o tempo, mano. Porque o Theo tava contando, mano, na época que esse bicho tirou a habilitação, o cara podia dirigir sem cinto, né? O cara podia dirigir bêbado, que era só advertência, não dava em nada. Qual foi aquela outra parada que tu disse? Era dirigir sem cinto, o cara podia dirigir bêbado. Descalço. Ah, e o cara podia estacionar na calçada também, que era... Beleza. Hoje em dia o cara não pode fazer mais nada disso, mano. É, isso é verdade, né, mano? O trânsito romântico, né, mano? Nessa época aí. Ué, doido, mano. Só imaginar o cara poder ir pra todo canto sem cinto, mano. O cara parar na BR, sem cinto, com uma garrafa de cerveja, mano, e os pés descalços. O cara é, mano, não sei o quê. O policial só bater aquela continência e mandar o cara seguir, mano. É, mas agora eu acho putaria o susto que o cara leva quando o cara leva uma porrada de alguém, mano, por trás, assim, né? O cara deu uma vez. Mas, ó, falar nisso, ó, vou contar aqui uma história dessa aí, ó. Aí saiu eu, o Neto e o Gabriel. Aí o Neto? A gente estacionou ali na... Na Bezerra, né? No sinal, aí ficou parado, né? Isso meio doido. Peraí, mas tu estacionou no meio de uma das avenidas, mais movimentado da cidade. Não parou. Não, mano, falei sem querer. Eu parei por causa do sinal vermelho. Eu parei, isso meia-noite, né? É, mano, tu sabe que pela legislação de Fortaleza, mano, depois de 11 horas da noite, tu pode passar os sinais vermelhos, né? Sabe, é depois das 10, mano. Depois das 11, mano. Depois das 9. Sim, mas não importa. Sim, mas meu nego, quem tá parando no sinal vermelho, mano? Tá desatentado, cara, tempo, né? A gente ficou pensando pra onde é que ia e tal, entendeu? A gente ficou raciocinando. Aí, enquanto isso, eu olhei pro retrovisor assim, aí lá vinha um carro, um Celta vermelho, ó. É, voando. E o Celta vindo ali... Aí o Celta aí acho que não vai parar, não. Aí, pois, se eu te disser, mano, e ainda deu tempo, não só deu tempo eu tirar o pé do freio, engatar a primeira e bateu, olha ali. Eita, menino. Pô, mulher, diabo do carro engavetou na traseira do meu carro. Pá! Aí, e quem é que tava no banco de trás? Era o Gabriel. Tá, aí ele foi parar com a cola, né? Ah, eu disse assim, vai bater. Aí, bateu. A gente desceu do carro. Aí desceu do carro, desceu uma lourinha, ó. Ei. Só um filho. Já passou batido já. Aí desceu a lourinha aí, a lourinha toda desnorteada, ó. Ai, meu Deus. Aí eu já abençoei, minha filha. Aí ela. Me desculpe, eu dormi. Vixe, dormiu, ó. Caralho. Eita, pô. Viu, macho, numa direção. Aí diz, não, meu marido vai pagar, não sei o quê. Aí eu lembro, você pagou. A mulher foi logo dizendo que era casada, porque ela viu a tua cara de bandido, né? aí eu disse, e aí, como é que eu vou te encontrar e tal? Aí ela, como é que tu vai me achar? Não, pega o telefone do meu marido, não sei o quê. Aí pronto, aí no meu seguro, a franquia do meu seguro era 1.000 pilas. Aí. Aí quando foi pela manhã, eu liguei pro cara e fiz um orçamento e tal, não sei o quê. Aí o orçamento tinha dado 3.000 pilas. Eita, o Vicente aí fez o dia dele, foi. Aí eu disse assim, ei, mano, eu fiz um orçamento aqui pra tu dar uma olhada aqui. Esse bicho tá dando 3.000 contos. Aí ele, não, tu é doido, é, macho? Esse teu carro aí, a mulher fez, foi dar PT nesse teu carro aí, foi carro aí. Aí não. É, mas é, que teu carro era o que? Era aquele Chevette, irmão? Valia 4, pô. Melhor comprar aí, um novo, não, né? Aí ele disse assim, não, eu tô aqui no, na clínica perto da Bezerra aqui, vem aqui pra mim ver aí. Aí eu fui lá, aproveitar logo pra ele não fugir, né? Eu fui lá e ele, não, macho. Aí eu disse assim, mas tu pode pagar minha franquia. A franquia do seguro é 1.000 contas, muito mais barato. Aí eu me viro. Aí ele, pois, toma aqui. Aí foi lá no carro dele, ó, macho. Aí eu, puxa, esse bicho vai pegar arma agora, ó. Aí, parece aquelas pegadinhas do Ivo Holanda. Costume aqui, é o cara puxando o revólver e atirando, né? Aí ele postou me aqui, aí pegou 900 conto e me deu. Toma aí, 900 conto. Eita. Aí tá bom, tamo conversado. Aí, mas faltava só 100 pra 1.000, né, mas eu não vou chorar por causa de 100 reais, né? Eu tava com medo de nem pagar. Ora não, ora. Cadê o 100, mano? O bicho ali perturbando. Tá, isso aqui eu completo aqui e aí vai dar certo. Valeu, valeu. Aí eu fui embora. Ele sabe que isso é uma história de derrota, né? É pra tu se orgulhar dessa história aí, não. Tu foi embora na esquina e só a polícia te parando. Ei, mano, houve uma denúncia aqui. Eu tinha chamado na hora que ela bateu. Se eu fosse querer tocar o terror, eu tinha chamado a perícia, ela tinha se fudido todinha, mano, entendeu? Sendo que eu não quero prejudicar o próximo. Aí eu não fui prejudicá-la, porém eu me arrisquei, né? Porque tava só pelo telefone. Se ele não tivesse mais me atendido, eu tinha me lascado, entendeu? Tinha mesmo. Aí ele... Foi porno mesmo. 1.900 conto, mas tá bom demais. A putaria foi... Eu tava na... Era Acto Graça, né? Voltando pra casa. O cara de trás de mim, né? O cara de trás de mim e o outro lá atrás, assim. Três carros, né? Enfileirado. Sendo que eu era o da frente. Aí no sinal ficou vermelho, né? Eu parei. Aí o cara de trás de mim parou também. E só que o outro lá de trás não parou. Aí bateu. Bateu no carro. Aí o outro carro que tava de trás do meu, né? Engavetou no meu. Só que foi só o sustozão. Só aquele... Que o cara dá aquele sopapo pra trás, né? Só aquele... Aí o cara... não sei o quê. Aí o cara que tava no meio desceu... O cara saiu logo do carro gritando com o braço. Eu achei putaria, mano. O cara que tava no meio, né? Foi o que se lascou mais, porque o carro dele ficou todo amassado. Aí eu desci também do carro. E o cara que causou o acidente, mano, ele chegou assim e disse... Que abessa, mano. Desceu do carro. Por que vocês pararam, mano? Ora, mano, porque o sinal ficou vermelho, mano. Tu queria que a gente fizesse o quê? Mandasse? Não sei o quê e tal. Esse sinal aí é falso, né? Eu tenho certeza, mano, que esse bicho tava no celular, mano, nessa hora aí. Mano. Porque é só o descuido de um segundo, mano. O cara tá olhando ali a mensagem do WhatsApp. Pronto, já foi. Ai, foi igual da vez que bateram em mim, mano. Eu caí, mano. Bateu, o neto que bateu tá dizendo que bateu nele. Não, mano, eu fiquei puto com o cara, mano. Eu vinha voltando do trabalho ali lá pelo lado da Messejana, mano. Aí eram umas 5 horas da tarde, tava um maior engarrafamento, mano. Maior engarrafamento. A gente tava andando tipo a uns 20 km por hora, no máximo. Aí eu aqui, né, andando tal, 20 km, parei o carro. Aí da fé eu só sinto aquela porrada, né? Bufa. O macho, não acredito, não, mano. Bateram aqui em mim, o cara, 20 km por hora, mano. Ah, é um animal, né? Pior, mano. Porra, é, mano, cabelo animal, mano. Aí o pior, mano, que eu tava dando carona pra umas meninas, mano, tinha umas três meninas dentro do carro, mano. Aí eu começava e tal. Porque a mulher ficou logo apavorada, né? Não sei o que e tal. Ficou olhando aí as pernas, saí... né? Será que eu quebrei a perna? A menina lá chorando porque quebrou a unha, né? O cara todo assim. Aí eu fui falar lá com o cara, o azar do cara, que esse bicho tava fardado, mano. Que era carteira ali. Aí esse bicho me deu R$500 lá na hora. Né? E eu só fiz o serviço quando fui vender o carro. É. Putaria, mano. O cara andou com o carro batido até o fundo. É, mano, o cara segurou até onde deu ali, mano, porque eu sabia que quando eu fosse vender eu ia ter que ajeitar mesmo, né? Então, esse dinheiro aí foi bem pregado. Comecei a fazer autoescola, mano. Foi eu e meu pai junto, mano. Eu, a gente... Ô, foi... Isso aí dava um roteiro de um filme dos anos 90, mano, daquela sessão da tarde. Aqueles de comédia, né? É. Com Steve Martin, né? Escola do Barulho. Steve Martin. Aí foi eu, meu pai, mano. Aí meu pai todo garotão, né? Já sabia dirigir, não sei o quê, as viaturas e tal. Chegou ali pra fazer autoescola ali, a gente passou ali no teste psicotécnico, né? Tem essa putaria aí pro cara saber se não é doido. Ela chama de teste psicólogo. Tem até hoje essa putaria, PC. Quantas vezes, PC, pra poder passar? De primeira. É a verdade. O cara, ele mandava assim, né? A prova de psicotécnica. Desenhe uma pessoa de trás de uma árvore. Aí o cara desenhava só a árvore. Aí teve um cara que... O cara poderia ter desenhado um cara de costas pra árvore, né? Que isso aí seria um plano. Aí a putaria, né? Teve um cara que desenhou uma árvore. Aí desenhou só uma bolinha, assim, com a cabecinha, assim, olhando de canto, assim. Aí, não, mano. O que é isso aqui? O professor perguntando. Não, mano. É o cara de trás da... O cara de trás da árvore aí, mano. Estilo Chaves, né? Aquela lá do Inhonho lá. O que é isso aqui? É o pasto. E cadê o pasto? A vaca comeu. E cadê a vaca? Foi-se embora. Quando a gente foi lá pra prática mesmo, né? O cara pegar o carro e sair na rua. E a prática é o que é massa, né, mano? Aquela parte do cara fazer aquelas aulas teóricas, mano. Aquelas porra ali é sem futuro, mano. O meu pai, né? Foi eu e meu pai. O meu pai foi no golzão zerada. Aí eu fui num paliozão muito louco lá. E a gente, mano, pegou o mesmo professor, mano. O mesmo professor da aula prática. Ele era o mesmo cara. Era não, era só o cara mesmo. E como é que ele tá em dois carros ao mesmo tempo? Não, mas porque eu fazia um horário e meu pai fazia o outro. Só que era o mesmo cara. Aí meu pai chegava na autoescola ele pegava as chaves de casa, né? Aí botou um chaveiro lá e botava no cinto pra dizer que já era o carro, que ele já tinha com as chaves de casa. Chave de carro tava no estilo, né, mano? Aí chegava lá, né? Começava a dirigir, né? E tal. E eu não sabia direito, mano. Dirigia ali, negócio da embreagem, né? Aí o cara, estancou o carro? Estanquei o carro. Tu estancou o carro no sinal? Não, aí no sinal não. Sinal é putaria, né, mano? Também. Mano. É. Ah, por quê? Tu estancou o carro na lombada? Não. Na lombada, mano? Na lombada não, mano. A lombada é putaria também. A lombada também nunca estanquei, não, mas rodei uma pancada. Chibatada, né, pensei. Aí o professor falou assim: ei, mas diminui pra segunda, mano. Passei com terceiro, mano. Mano, o cara que faz uma curva de 50 na quarta marcha, uma lombada de terceiro é besteira. O cara passa 70, né, na lombada. Ei, mano. Ei, e na ladeira, PC, tu desceu na ladeira ou não? Vixe, mano, tá ladeira. Ladeira. Aonde vocês vão reprovar na ladeira? Pra te dizer, mano, que eu acho que a ladeira eu achava pior do que a baliza, viu, mano? A baliza eu achava tranquila. A baliza eu achava até fácil, assim. Depois que o cara pega a prática, mano, o cara faz mais rápido, assim. O que eu acho engraçado é que os caras de autoescola, né? Eles pegam um carro cortado no meio, né? Botam um na frente, outro na traseira atrás. Um bug, né? Os caras pegam um bug. Aí fica ali a baliza, né? Do cara. Aí o cara, a primeira vez que eu fui rabaliza, eu bati ele na o cara ali, Manel aí, Manel bateu. O Neto tem cara que foi reprovado duas vezes, o Neto. Ó, doido, mano. Quando eu fui tirar minha carteira, mano, ainda me lembro. Eu tinha uma festa pra ir, mano, exatamente 30 dias da data que eu me matriculei na autoescola, mano. Eu perguntei pra mulher, não, dá pra tempo, tirar a carteira em 30 dias? Não, dá sim. Se você não reprovar em nada, 30 dias você tira, ué, beleza. O problema é reprovar e pagar de novo. Pois é, na época eu era só estudante, mano. Inclusive, mano, isso é putaria. Eu me lembro que eu, na época eu tava estudando pra tirar carteira, não, mano. Deu passar, você é um motorista ali doideiro, mano. Vou ler aqui as leis, não sei o quê. Aí o professor da autoescola dizia, macho, o que vocês estão lendo, mano? Aposto que vocês vão chegar em casa, rebolar esse livro em cima da mesa e nunca mais vão pegar. É o quê, mano? Tu é doido, é? Vou estudar, mano. Vai decorar todas as placas, né? É, mas vou ver as placas tudinho, decorar, mano. Mas um mês trabalhando, né, cara? Assim. No dia que eu passei na porra dessa prova, mano, botei esse guia aí em cima do armário, mano, nunca mais esse bicho aí foi visto. E ele tá lá até hoje, né, em cima desse armário. Até hoje, se duvidar, essa porra. Não, mas eu acho que é putaria. Eu acho que putaria é nos momentos antes do cara fazer o exame, né, mano, da teste prático. O cara fica olhando os outros fazendo a prova, aí o professor mete logo um negocinho. Vixe, aí, ó, aquela mulher já tá saindo, foi reprovada. Ixi, rapaz. Expressão. Não, mano. Agora se eu te lembro que é verdade. Foi uma das provas que eu fiz mais nervoso na minha vida, foi o teste de habilitação. Tava nervoso com esse dia aí. Tava nervoso não. Tava chumbado, mano. Ei, mas vou contar uma coisa aí, mas aconteceu comigo no dia da prova de habilitação, mano. Aí, deu uma caganeira. Não. Chegou minha vez, né? O cara lá me tranquilizando, beleza, né? Aí quando eu botei o carro pra. Te tranquilizando, mano. Ah, te dando uma massagem, né? Tinha um médico lá que dando uma massagem, né, PC? Não, o cara falou lá, sei o que, precisava ficar nervoso, tá, né? Aí eu entrei no carro, aí botei o carro pra sair. Quando o carro foi fazer a curva, eu pisei no acelerador, o carro tava no ponto neutro, mano. Vigi. Tá logo cantando pneu que é pra chamar a atenção da negada, né? Naquela arrancada, só. Agora a pergunta, mano, é como foi que esse carro saiu de lá, mano? Ora, como foi? Geladeira, mano. A larga da gravidade. É ponto neutro, não. É a ladeirazinha, rebota o tiro. Não é ponto neutro, não, é ponto morto, mano. Tanto faz. Neutro é só no carro automático, mano. Neutro. Tem um N lá. Ele tava no carro automático. Não, era manual. Sim, como é que tu não reprovou, mano? Tu sai. Porque acelerando o carro no neutro, mano. Tanto pneu aí, o instrutor. 50 pontos. 50 pontos pro beco. Ele deu 50 pontos pro instrutor. Não, foi na cara limpa. Que ele percebeu, mano, que o carro tava com problema na embreagem. Te deram um carro com defeito, mano. Já bem isso, pessoal. É, mano, mas peraí, mano. Tu saiu acelerando, tu não fez um movimento de passar a marcha. Como é que tu passei, mano? Embreagem? Como é que... Claro que eu passei, mano. Peguei a marcha e botei a primeira. Como é que o carro saiu do canto? O cara não passou a marcha, né? Ele ficou só fazendo. Fingindo que tava passando, né? Com a mão assim. Não, eu passei a primeira. Aí senti o carro subindo. Aí eu fui, né? Aí quando chegou lá e eu fui pisar a marra, o que foi isso aqui, mano? Aí o cara, ó, tá no ponto neutro, mas pode passar a primeira aí, tá? Aí só o cara assim, sentindo o carro indo pros lados, né, assim, cambaleando. É só o professor, já é isso aí, mano, já putaria o carro tá balançando. Não, mas eu percebi o PC tremendo, né? Não, filho, de boa. Essa história ainda tá mal contada. O instrutor deixou tu ligar o rádio do carro, mano. Não. Escutar um rock muito louco. Eu nem liguei o rádio. Ah, é pra tu ter ligado, mano. Te mostrar aqui minha playlist aqui. É, mano. Por isso que tu não passou de primeiro. Eu passei de primeiro. Você falou voar. Eu tava com mais medo de reprovar na ladeira, subir a ladeira no instante. Que conversa é essa, PC? Como é que tu passou de primeira? Quer que eu te mostre? Vixe, tem um vídeo aí, manda aí no WhatsApp aí, mas pra gente botar no post aí. O PC tava com o celular ligado, né, dentro do carro. Ei, mano, por falar desse negócio da tensão antes da prova, o o instrutor chegou pra mim e disse: ei, mano, os instrutores do Bigodão são os mais cruéis. Ó. É? Eles falaram isso pra mim também, ó. Não, mas o pior é outro lá. Quem era? Quem era? O mais cruel ali. O pessoal falava que era um idoso lá que tinha lá. Ixi. Ei, macho, o mais comédia de tudo, macho, é porque quando o cara dá um erro durante o percurso, a pessoa volta como passageiro, né? O instrutor vai voltando. E o cara triste, né, do lado. É, o cara triste do lado, né? E quando o cara dá o erro, o cara bate ali na baliza, o cara volta a pé, doido, mano. Eita, aí é a humilhação máxima. É pior, dia, antes de mim, mano, escutou bem uns 4 a pé, doido. Eita. Ei, mas não vaiou os caras, mano, que tava voltando a pé. Eu não, mano. Tô doido. É isso, pô. Eu acho putaria, né, mas que é a prova do Detran, mano, na hora que o cara vai tirar. Ele é tipo um eventozinho, mano, é tipo um mini-evento, né, assim, porrada de cara reunido, né, todo mundo assistindo, é tipo, plateia. É tipo o torneio Chunin, né, do Naruto. É doido, é putaria demais. Ei, PC, mas conta a tua história aí com o simulador de carreta, mano, os caras voltaram pra ver se era bom mesmo. Na minha última aula, mano. Aí o professor, assim, agora só se preparar aí pra não ficar reprovado e pagar uns R$100 aí. Eu, porra, mas aí tá me ajudando, né, mano? Aí eu falei pra ele, deixa comigo que eu tenho uma carta na mão. Cheguei em casa, baixei na internet, baixei um simulador de carreta lá pra ficar treinando baliza. É, mano, por curiosidade, tu se preparou pra um teste de direção treinando baliza no teclado do PC. É. Só que ele ficou, ele segurou um prato, né, e ficou com o teclado segurando. Ele ficou apertando e virando as mãos, assim. Aí peguei uma carreta azul lá fazendo entrega e de vez em quando eu fazia baliza lá. Mas massa, porque tu tava fazendo as missões do jogo. Que simulador é esse que tu tava usando mouse, irmão? Mouse, teclado. Sim, como é que o cara vai aprender alguma coisa com essa porra de teclado mouse, irmão? Pois é, né? Eu tirei a baliza em tempo recorde, viu? O cara, quando se sentou, o carro já tava dentro. Ah, achei. Foi um drift, foi PC. Tu veio de uma vez aí. Aí eu cheguei lá, o instrutor saiu, ó, só quando se encostar ali, aí o cara vai falar contigo, tu vai, pode começar, tá? Aí o cara chegou e falou, né? Aí o cara virou as costas, taquei o pisca, eu botei dentro, fiquei de novo, botei lá, tava reto, o cara sentou, olhou assim pra mim, pode sair. Essa história aí tá mal contada, viu? Olha, puta que pariu. Tem uns 3 furos nessa tua história aí, viu, mano? Pode dizer os 3. O que eu achei mais massa, mano, é que o PC, ele baixou o simulador, né, de carreta. Aí ele tava fazendo as missões normais do jogo, né, de vez em quando ele fazia uma baliza. Pô, não é, mano? Eu tava fazendo as missões de GTA ali, né? As missões amarelinhas, né? E quando aparecia uma missão secundária, né? Agora eu vou fazer a baliza aqui. Tu finalizou, mano, esse simulador de carreta aí? Não, só usei pra teste mesmo. E depois disso, tu só dirigiu com carretas reais. O cara, né? Platinou o jogo. Agora eu acho que é o assunto mais polêmico de todos, mano. PC comprou um carro e a família dele não deixou ele usar, mano. Tem que ter essa denúncia aí. Isso aí é um negócio pra se denunciar mesmo, viu, PC? Por que, mano, que não deixam? É isso aí. Sei lá. Tu tem que mandar uma carta, mano, pro Nelson Fittipaldi, mano, pra denunciar tua família aí. Nelson Fittipaldi. Essa parada aí não pode não, mano. Só porque tu é um bom piloto, mano, a turma não deixa tu pegar o carro, mano. Sacana. Tu vai perder tua perícia, mano, porque tu sabe que direção é prática, né? É, meu amigo, eu passei um mês, viu, pra fazer autoescola, porque atrasou um negócio lá no documento, eu tive que fazer de novo a carteira. Eu passei 2 semanas dentro de casa sem pegar em carro nenhum. Engraçado, mano, é que quando eu fui fazer os testes de novo, porque deu um erro lá no sistema, toda a vida que eu ia fazer o teste, aí eu chegava, tava fazendo o teste aí perto da casa do Joel, mano. Aí como eu já tava meio profissa, ele mandava eu ir abastecer o carro, né? Os caras, tarde, tu era quase um funcionário da autoescola já, né? Pra esses caras aí, pessoal. Tá fazendo também, abastecer. Você abastece o carro aí, mano. Tá aí, fazendo não, nada entrar, aí, né? Não é aquele que é engraçado aí, mas que nesse posto aí, mas a gente vai na rua do Manel. Aí eu entrei passar. Na rua e olhei assim. Aí eu olhei assim, meu irmão, essa aqui é a rua do Manel. Aí o instrutor queima? É o Manel. diabo é isso, mano? Tu tava guiando sem ouvir o Azilla Cash, mano, no carro, mano. É, pode, mas mano. Pra não terminei não. Quando foi a terceira vez, ele me falei, mas a gente entrou ali na rua do Manel. É, foi. Acho que devia trocar o nome da rua pra rua do Manel. É mesmo, acho. É mesmo, a gente vai entrar com uma petição na prefeitura. É, só no outro dia, né, cortando a cena aí, a rua do Manel, a placa, né? Se... Pelo menos, vai entrar Francisco Sessa, a gente termina, né? É mesmo, é. Né? Só esse trechinho assim, né? Aí depois fica o Padre Chente de novo. É. Aí, mano, quando eu fui lá, ele perguntou, aí, mano, quem é o Manel, mano? É o cara dessa casa aí, ó, vim na frente da casa dele. Aí no outro dia os caras fazendo churrasco, né, lá dentro. Podia vir entregar teu currículo na autoescola, mano, os caras já te conhecem e tal. É, mano, podia manda abastecer aí e tal. Deveria os ser, mano, monitor. Os caras te deram uma camisa, mano, da autoescola, por ter passado de primeiro. Não. Um boné, é mano. Se deram, não, mano. Não. Diabo é isso. Cara, tudo coxinha, mano. Diabo é isso. Ei, mas acho que se duvidar, mano, acho que o meu instrutor agora, quando vai passar na Rua do Manel, ele realmente chama de Rua do Manel, viu? Foi reprovado, Manel, ali no teste. Vixe, também acho que o PC foi reprovado. Ó, oh, doido. Oi, PC, mano. Mas não tem motivo pra tua família não deixar tu dirigir, não. Essa história aí tá mal. É igual, mano, eu tava assistindo essa semana um episódio da Grande Família, né? Tá passando agora de tarde, né? Era o episódio da renovação da carteira do Augustinho, mano. O Augustinho não conseguiu renovar a carteira. Aí esse bicho é taxista, mano, ele ficava sem dirigir. Só que ele não dizia pra família que tava sem dirigir porque não tinha tirado a carteira, né? Ironicamente, a mesma situação do PC, mano. O cara compra um carro, deixa na garagem, o cara, é, PC, mano, vamos sair, não sei o que. Não, mano, vou não, não sei o que e tal. Suspeito isso aí. Você preocupa, não, o carro vai estar lá no Manel. Ei, tu vai estacionar lá no Manel, é, também? Tá lá. O cara botando o carro pra dormir lá no Manel, né? E toda vida de manhã tem que pegar um ônibus. Pega lá no Manel. Achei putaria também ali no começo, né, não, Manel? Que quando eu comprei o carro e o meu pai também não deixava eu dirigir, não. Porque ele tinha medo de eu bater o carro, não sei o quê. Olha aí. Eu nunca dirigi o carro, mano. Porra do carro ficava aí, eu não dirigia. É, mas também quando tu for dirigir uma vez, mano, os pais se perdem. Aonde, mano? Tu é doido, né? Pois sim, porque o Adonis estava te guiando. Ah, o Adonis. O Adonis não é referência do motorista, não, mano. Mas nesse dia aí o Adonis tava lá, ei, macho, é por aqui, macho. Tô vendo, né, mano? Esses bichos são tão antigos que na época não existia nem o Waze, né? Era só na conversa, né? Por aqui, parava o carro. Que o cara tinha que parar o carro, né? Baixar o vidro. Como é que eu chego lá? E tu aí, sabe, mano? Que motorista de verdade não pede informação, né? O cara é entra na contramão. Vai errado, mas ele jamais pede informação. É, na verdade, ele tá ajudando o Joel, mano. Ele baixou o vidro e mas tá indo pra onde? Não, sei o que, mano. Amigo, mas isso é um desrespeito com o motorista, mano. O cara que é piloto de verdade não precisa de auxílio de nada, não, mano. É, putaria é isso aí, né, mano? Quando o cara entra naquelas ruas, aquelas ruas que é por dentro, né? Entrando assim na. Aí o cara olha assim, aí. Pai, mano, será que aqui é contramão, hein? Aí o cara vai andando. Para um carro assim na contramão, aí. Ei, mancha, aqui é contramão que tu tá. Eu tava voltando ali da casa da Copota, ó. Aí quando de repente, ó, doido, tem aquela curva ali do terminal do Antônio Bezerra pra cá. Aí de repentemente, macho, o motoqueirozão, macho, virou de uma vez, assistabacou no meu retrovisor. Ei, macho, retrovisor, vou pra todo lado, ó, doido. Aí eu pensei, vixe, mas esse doido se estabacou no chão, né? Quando eu olho pra trás, o cara tá lá na frente, bem bonitinho. Ei, mano, filho da puta, não caiu como, mano? Só deixou um prejuízo de 200 conto, foi? Oi, meu pai, pula, mano. Taria, mano, uma vez eu tava andando na rua aqui, né, e tal. Aí lá vinha um cara lá no fundo, assim, de bicicleta, né? O cara na bicicleta, aí andando assim. Aí ele tava meio melado, né? Que ele tava cambaleando. Aí eu andando aqui no carro, aí ele ficou no meio da pista, mano. Assim, no meio da pista mesmo, assim. Em frente ao meu carro. Aí eu andando aqui, aí, mas esse bicho não vai parar não, não vai desviar não. Aí eu fui parando o carro, né? Ficando bem devagarzinho. Parei o carro. Aí ele ainda tava na minha frente, ele se tacou na bicicleta ali num carro, mano, na frente do carro. Aí ele caiu da bicicleta, ah, bé, isso, bicho melado ali, tinha tomado as cachaças, sei lá o quê. Não, mas o pior, mano. A jeitaria, mano, ele se levantou da bicicleta e empurrou o carro, mano, só que ele caiu no chão, né? Mas foi comigo, mano, eu tava já andando já de boa no carro já, mano. Eu tava numa rua aí bem estreitazinha, mano. Vixe. Aí a preferência era minha, né? E tinha um cara de carro na minha frente, mano. Quando eu fui passar, mano, tinha um cruzamento, mano. Aí o cara não foi querer. Peraí, tu tava numa viela, como é que tu sabe que a preferencial é tua, mano? Porque a preferencial é minha, mano. Porque era ele que tava na rua, né? Porque é ele que tá na rua, ele, né? Então a rua é minha, né? O cara assim. Aí foi o que aconteceu. Eu ia passar, aí o cara avançou. Tirou fino, xiii. Aí meu instrutor olhou pro carro dele e começou a bater palma. E aí? Esse teu instrutor é fresquinho, né, mano? Não sei que eu taquei uma buzina, ferra da puta. Como é que tu fala do Vitor no trânsito, mano? Tu também fica puta aí por pouca coisa. Buzinando e xingando os caras no carro da autoescola, mano. É, aí meu instrutor olha assim pra mim, mas tu já tá estressado na aula, mas de verdade. Eu pensei todo se tremendo. Os caras ficam xingando no trânsito, cada, né? Vez uma na testa, né, de latar. Tem uns caras que ficam xingando, né, no trânsito e tal, né, não sei o que e tal. Fica xingando, fala da puta. Mas o melhor, mano, a se fazer quando o cara vê alguém fazendo alguma merda no trânsito, é o cara passar bem devagarzinho do lado do cara... E o cara balançando a cabeça negativamente, mano. Isso aí é o pior, viu? O cara todo se tremendo, puto, e você bem tranquilinho, né? Eu ainda acho que a parte mais massa é o cara passar bem devagarzinho com o vidro baixo. Aí grita, fela da puta, e acelera. Não, mas aconteceu uma coisa com o OV, só que isso aí foi sacanagem do instrutor. Tava lá na pista ali da João Vitor, mano. Aí eu tava lá entre os carros atrás, né? Aí o sinal abriu, né? Aí tinha um maluco atrás buzinando direto, mano. E aí? Aí o que aconteceu? Eu fui tirar o carro, né? Pra poder avançar, que os carros estavam em fileira. O cara tava buzinando tanto, meu instrutor tacou o pé no... Deixa esse filho da puta buzinar aí agora. É, mas teu instrutor ainda é muito normal, não, viu? Teve sorte de ter tirado a carteira, viu? E aí, PC, tu já fez a técnica da banana do Axel Foley na escola, na autoescola? Não, mas eu fiz quando eu tinha 6 anos, fiz isso no carro do meu tio, e foi com pedra. Com pedra foi? É. E aí, velho? E aí, tu conseguiu bater o motor? Quase. Por que tu fez isso? Tava puto com teu tio, foi? Porque o pessoal ia tudo pra uma festa. Eu queria ir e não deixaram. Aí tu disse que ninguém vai, então se eu não for. Se eu não vou, ninguém tá certo. Aí eu botei umas pedras dentro do canto de descarga. Quando chegou lá no alto, o carro morreu e desceu. Oi. Só morreram duas pessoas no acidente, mas o PC teve a vingança dele. Também não foi demais, não. Era um alto baixo. O PC teve a vingança dele, ó, tá aí. Eu não sei se o instrutor de vocês tentou ganhar. Ele disse assim: ei, se tu passar, aí a gente vai comemorar bebendo uso. Olha, tá aí. O cara querendo que eu pague a cerveja dele, aí dele. Aí eu não, eu não bebo não. Aí ele, melhor ainda que eu bebo por ti. Não, mal sabia ele que tu tinha conta no bar, né? Só que eu me lembro, cara, a sensação de quando o cara tirar a carteira, é muito boa, né? Que eu me lembro que por alguns segundos, mas eu fiquei tão alegre que eu disse, não, mano, vou dar alguma coisa aqui pro meu instrutor, mano. O cara se garantiu muito, mano. Passei, não sei o quê. Ok, poucos segundos depois a vontade passou. Eu fui pra casa com minha carteira mesmo. A vontade passou. E aí o cara lembra que o cara pagou, né, pra tirar a carteira. É, mas o cara, não, mas esse bicho aí tá recebendo um saláriozão absurdo ali da autoescola. Mano. O bicho passa o dia ganhando dinheiro só pra o pessoal levar ele pra passeio, não sei o que. O bicho tem um vidão, mano. Vou ficar com meu dinheiro mesmo. Ah, agora eu acho putaria, né? Porque toda vida que o cara vê, depois que se passa os anos, né? Passa os anos ali, o cara já tá experiente no carro, cara já tem a carragem, renovou a carteira, né, não sei o que e tal. Mas é putaria, mano, é quando o cara vê um carro da autoescola, né, no trânsito. Aí o cara veja, ixi Maria, mano, vamos passar logo desse bicho aí, senão ele bate na gente. Ei, mas agora isso aí, isso é uma verdade, mano. Eu me lembro quando eu comecei a dirigir, que o cara dirige devagar, né, estanca o carro, não sei o que. Eu sempre pensava nisso, mas quando eu dirigi bem, mano, eu vou, como é que se diz, respeitar os caras, né, que tá começando e tal, vou ter paciência. Tu é doido, mano, quando o cara já começa a dirigir normal, mano, o cara fica logo puto, mano, com quem dirige devagar e tal. É a síndrome do parado. É a síndrome do pateta. O cara vê, mano, um carro de autoescola, o cara diz, puta que pariu, aí acelera logo pra passar, né? O cara fica dando seta, né, pro outro lado. O cara dando farol alto, né, bora, mano. Buzinando e dando sinal de luz, né, de... Quando o cara tá numa ruazinha menor e o cara quer, tipo, pegar uma BR, uma coisa assim, e o carro da ponta é da autoescola, mano. Puta que pariu, o cara fica logo puto, mano. Não, mas vou passar o dia aqui, mano, bora, mano. Tá logo uma agonia. Pra passar o dia ali, ó. Tá. Naquele dia, mano, é o que a gente tava... A gente tava ali na leste que o cara tacou o braço abraçado no cara. O cara... A gente querendo ultrapassar. Aí o motorista bem lesadinho na nossa frente, ó. Ei, mas que diabo é isso? Esse bicho aí todo lesadão, mano. Aí o cara ficou puto, o carro da frente. Aí de repente, quando abriu o sinal, o cara só com um braço assim, ah, se deu, pô. Isso aí. Tá bem, ei, mas já saiu. Está arranjando briga no trânsito, hein? Eu e o Joel, mas acho que a gente passou assim uns 25 minutos aí dessa putaria, ó. Putaria, o braço do cara. O instrutor da autoescola de vocês deu a dica desse jeito assim, ó. Na hora do teste, quando tu for fazer qualquer coisa que o cara peça, tu vai perguntando se tá bom. Tá bom, mas já veio. É. Bote o cinto aí, tá bom? Tá bom, né? Não, aí o cara diz assim, ó, quando tu fizer a garagem, aí tu pergunta se tá bom. Se tu fizer a baliza, aí, não, a baliza não, porque a baliza é a última. Aí se tu fizer ali a ladeira, aí tu pergunta se tá bom e tal. Aí eu, beleza, ó, doido. Aí eu peguei o carro e tal, fui andando. Aí eu entrei dentro da garagem, né? Vixe. Aí eu pergunto, tá bom? Tá bom? Tá bom? Maria? Aí o carro, que diabo de tanto tamanho é esse, meu? O cara falou, lacei, mano, vai fazendo aí, pô. O instrutor se aí dentro, mano. Aí eu fui, aí mas teve uma vez que o Tabum me salvou. Eu fiz tem a garagem de frente e a garagem de ré, né? Aí quando eu estacionei na de ré, eu acho que eu tenho uma leve impressão que o carro tava tipo um pouco muito pra direita. Não, eu tive aí a impressão de que o carro tava meio torto aí na câmera de cima. É, tipo meio torto, mas tava o bicho na diagonal. Aí tava muito perto daqueles bastãozinhos, né? Que tem aqueles bastãozinhos em pé. Aí eu fui perguntar se tá bom, eu acho que ia bater no bastãozinho, entendeu? Sendo que aí eu dei uma perguntadinha, tá bom? Aí ele, não, tá bom, bora. Aí... É, porque o instrutor pensou que tu tava assediando ele, mano. O cara ficou constrangido e quis logo terminar a porra do exame. Não, doido, aí lá na baliza, por exemplo, na hora de estacionar o carro de frente, assim, né? O cara bota de frente, aí o cara dá tipo uma ré e tal, faz tipo o retorno e bota. É, dando a ré. O cara faz o retorno, mano, pra fazer uma. É, faz uma. Caralho, fazer a baliza, né? O cara vai lá pra outra rua. É. Vocês sabem a manobra do retorno, mano? Sei, mano. O cara dobra a esquerda e pega a via voltando. Não é não, mano. Nessa não, doente. qual o retorno pra ter esse aí, mano? Tu comprou da carteira, foi, mano. O Manel lá na via do Detran, né, que é só uma roda, assim, rodando. Esse bicho aí, mano, onde é que pegou o retorno aqui? Na rotatória, né? Sim, mas apareceu o retorno. Tem retorno ali não, mano. Olha os dois, piada, não. Tem seu Sherlock Holmes. Vai ser massa se o PC conseguir dirigir, começar a dirigir micro-ônibus, né? Aí vale a pena até o cara vender o carro pro cara começar a andar de ônibus de novo, né? Tu é doido. Hasta la vista, baby.